loja. Vamos beber, que eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Volta o carro pro alto. Vamos beber, no Estúdio HD Produções. Nós vamos beber, que eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Estoura essa champanhe, que elas ficam loucas. Começou a rebolar, com o dedinho na boca. Quem tá chapado aí, então levante a mão. E curte o show do DJ Henrique Pancadão. E pira aí novinha, rebole bem quicando. Vem com o Lucas Silva, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk melody. E o garçom traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o cabo pro alto, vamos beber. Já cadê produções, nós vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Volta o copo pro alto, vamos beber. Isso já cadê produções, nós vamos beber.